poder de Deus está neste lugar. Não tenha dúvida. Posso até sentir Ele me tocar. Eu posso ver pelos olhos da fé os problemas que estavam de pé e os inimigos caídos ao chão. A minha fé não é como as ondas do mar. Eu creio em Deus e sei que Ele fará, porque meu Deus é Deus de provisão. A porta que está fechada Ele abrirá. Ele acalma a tempestade, Ele acalma. Nem muralhas, nem gigantes podem te deter, porque meu Deus, o impossível está com você. Ele vai na tua frente quebrando trilhões, desbaratando exércitos e batalhões. Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de já. E um milagre em tua vida hoje Ele fará. Receba o milagre, receba a vitória agora. Deus abre uma porta pra você. Receba o milagre, receba a vitória agora. Deus está operando em teu ser. A porta que está fechada Ele abrirá. Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar. Nem muralhas, nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está com você. Ele vai na tua frente quebrando grilhões, desbaratando exércitos e batalhões. Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de já. E um milagre em tua vida hoje Ele fará. Receba o milagre, receba a vitória. Fechada Ele abrirá. Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar. Nem muralhas, nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está com você. Desbaratando exércitos e batalhões.